Fique ligado, vem aí a próxima atração. ZYK 733, Rádio Nova, São Manuel, Estado de São Paulo, 1420 kHz. Telefone 3841-3133. Nova. A sua companhia de todas as horas. Novas. A gente toca. E você gosta. Nova. O sucesso está de volta. Rádio Nova. Começa agora o programa Domingo com a Viola, no comando de Carlos Montan. Prepare-se para 3 horas com o melhor da música sertaneja, aqui na Nova. Domingo com a Viola, no comando de Carlos Montan. Quero lhe ouvir me chamar de benzinho, não vejo a hora de lhe abraçar. No centro-oeste paulista, cidade São Manuel, é sua profissão, um locutor verdadeiro, trabalha com discrição. Bom dia, Rádio Nova São Manuel. Bom dia a todos. Estamos com mais uma vez com o programa Domingo com a Viola e levando para vocês o melhor da música sertaneja. E lembrando que hoje vamos abordar um assunto aí, é muito importante, né, Miguel? É. Não é, Miguel? É muito importante, que é o assunto do arroz, do feijão, o arroz, o feijão, e que vem subindo muito, né, Miguel? Isso. Vem subindo muito. Vem. E o governador, vão tomar uma providência, porque o alimento básico do ser humano, meu povo, é o arroz, é o feijão, é o alimento básico do ser humano. E se subir desse jeito aí, quem que vai conseguir comprar, Miguel? Ninguém. Vai ficar na prateleira, não vai? Vai. Então, aí que tá. Agora, se subir desse jeito, não tem mais jeito. O arroz tá lá em cima, o feijão tá lá em cima. Então, nós temos que fazer abaixar esses preços e tentar fazer abaixar. E eu falo com o governador, se o governador estiver me ouvindo, que ele tome uma providência urgente. E aí, ó, Tião Carreiro, ó, Tião Carreiro, ó, Tião Carreiro. Festeiro e todos convidados. Eita, bexiga, 3%. Trem que pula. Esse é trem que pula mesmo, hein? É isso aí, Miguel. Hein? Vai, Muriane, vamos ver, Muriane. Pois pensou que com Bernóis já desnorteia, falaram borrada, 1h30 cantava dançando igual porca na feira. Aê, Miguel, aê, seu Tião Carreiro e Pardinho. Ô, Muriane, bom dia, Muriane. Bom dia, não falei bom dia pra você. Bom dia, Muriane, bom dia. Bom dia. Bom dia, Zé da Barranca. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Bom dia, senhor Carlos Montan. Bom dia, Muriane. E a todos que estão nos ouvindo também. A todos os ouvintes. Muriane, quem de Paulo e Paulina e Amor de Primavera?